atento ao parqueamento do Embraer da companhia. E após estar livre o seu táxi pela Lima e Mike. E já na Lima, chame a torre em 18:06 para continuar o táxi até a cabeceira 17. O ajuste é 10017, azul 4208. Passando Serra Tapa Passa, Sami Recife, em 125.45 ou no 26.85. 545, 2685, Serra Tapa Passa, bom dia. 223. O trip 5345, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17, agilizando o táxi o quanto possível. Reporta alinhado e pronto, 17. O passarelo 2223 decola o 10, chama agora o controle em 1935, tem um bom voo. 1935, bom trabalho. Doutor Salvador, poderia só confirmar para o 345 permanência ali, 2-0, a técnica de milha? Aguarde, 5345. Controle Salvador, passarelo 2223, decolou. Passarelo 2223, contato radar, sua paranete de voo 360, correção 260, sai da árvore. Subindo para 260 na árvore, 2223. O trip 5345 desconsidera a restrição de 2 mil pés até 15 milhas. 6225 na escuta. Prossiga. Ok, desconsidere a restrição de manter 2 mil pés até 15 milhas do campo, ok? Sim, liberado na restrição, é 5345, autorizado a decolagem pista 17, o vento 120 graus com 09 nós. Papatango Mike Bravo Uniforme, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17, Mike Bravo Uniforme. Dois. 5345, decola os 13, controle agora em 119.35, bom voo. 935, chama lá. Controle, bom dia, trip 5345, decolou da 17 da El. Trip 5345, contato radar, suba para nível de voo 380, saída da El. 380, saída da El, 5345. Mike Bravo uniforme, confirme o transponder alocado. Ciente, modifique para 5431 no Mike Bravo uniforme. Pronto para decolagem? Autorizada a decolagem da pista 17, o vento agora 110 graus com 07 nós. O Xané 6225, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceirão no 7, o Xané 6225. Reportado alinhado e pronto, Xané 6225. O Mike Bravo uniforme decola os 15, controle agora em 119.35, bom voo. Contato radar, suba para nível de voo 200, sai da Coral. 200, Coral. Paciente, azul 4208, mantém o ponto de espera da Quebec, é o número 3 para a decolagem. Passarelo 2223, Sam Recife, em 126.0. Passarelo 2223, Sam Recife, em 126.0. Foram 260, passarelo 2223. Autorizada a decolagem pista 17, o vento 110 graus com 9 nós, a Xané 6225. Papa Romeo, Índio November Alpha, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem, agilizando o quanto possível. Índio November Alpha. Trip 5345, está me recita no 25.1, nono 33.25. 1251, alterna 3325. Oxané 6225, decola aos 19, controle agora em 119, decimal 35, bom voo. 935, 6225, obrigado, bom dia, senhor, bom trabalho. Bom dia. Meu Golf Bravo Inter, desça para nível de voo 060, procedimento NDB da pista 17, vindo inicialmente na Proença e Mário. Controle Salvador, muito bom dia, o Xanera 6225. O Xanera 6225, contato radar, suba para nível de voo 320, sai da Momo. Contato radar 320 na Momo, 6225. November Alpha, livre decolagem, vento 120 graus com 8 nós. Olha, Força Aérea 2309 está atingindo 5.000, autoriza continuar na descida. Mantenha 050, vem na frente do NDB, Força Aérea 2309. A gente mantendo 050 então para o NDB. Atenção, Força Romeu de November Alpha decola os 21 no controle 1935, bom voo. Controle 1935, índia November Alpha. O 4208 só confirma e copiou a restrição de 2 mil pés até a 15ª milha do campo. Center. Controle Salvador, Papa Romeo India November Alpha, declarada 17 na sua estrutura. Papa Romeo India November Alpha, mantém as condições visuais no corredor até a 1000 pés, reporte no farol da barra. Mantém condições visuais, 1000 pés, corredor até, reportará o farol da barra, India November Alpha. Força Aérea 2309, desce para 3.000 pés, Pinagá 1017, reporte no bloqueio, iniciando afastamento. Para 3.017, vai reportar o bloqueio. Controle, confirme para o 2309, nós vamos bloquear 3.000 ou vai autorizar 2.000 depois? Bloqueia 3.000 e inicia afastamento. 3.000 e inicia afastamento. Azul 4208, Charlie 150 decolado anteriormente na linha do litoral, à direita do eixo, não interfere com sua decolagem. Tem livre decolagem da 17, o vento 100 graus com 9 nós. Capatango Alfa, Vitor Juliette, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 17, agilizando o quanto possível. Azul 4208, decola de Salvador 225, controle agora em 199.35, tem um bom voo. 1935, uma boa. Controle Salvador, Azul 4208. Azul 4208, contato Radássula para nível de voo 350, sai da PUCA. PUCA 350, liberada a restrição, Azul 4208. Liberada, Azul 4208. Ponte pronto para decolagem, Guardião 02. Alfa Vitor Juliette autorizado, decolagem pista 17, o vento 100 graus com 09 nós. Olá, Azul 4299, bom dia, autorização Campinho. Bom dia, Azul 4299. Aguarde um instante, cópia para Campinas. Qual a intenção de decolagem? Da decola da pista 17 ou da pista 35? A intenção é da 17. Ok, aguarde um instante a cópia, ok? O Azul 4299. Então é decolagem 35 ou 4299. Ciente, 4299. Tango Alfa, Vitor Juliette, decola de Salvador, 227, autorizado a iniciar a curva à esquerda, reporta para o cruzamento, eixo da 1028, Alfa, Vitor Juliette. Autorizado a curva à esquerda, reporta para cruzamento, Alfa, Vitor Juliette. Azul 4299, o solo voltaram? Avião 02, decolagem com pro oeste, direto para o CAB, o vento 120 graus com 8 nós, reporta fora do solo, Guardião 02. 5562, 25 da Ocean, obrigado, querido, bom dia. Golfo Bravo, Índia, vai na planta do MTB de Salvador, desce para nível de voo 050. Cola os 28, chama agora o controle 119.35, tem um bom voo. Controle 119.35, bravo, mais uma vez e bom dia. Aproveita o Juliette para cruzamento. Autorizado o cruzamento, reporta livrando o eixo da 1028, Alfa Vitor Juliette. Reportará Vitor Juliette. 1102. Prossiga, Guardião 02. Decolou de Salvador, tem que estar descendo o centro administrativo da Bahia. Está acionado 0102, não foi tudo. Sente, reporta visual com campo, Guardião 02. Contra visual 02. Chama o controle 119.35, o nome e o PES, tem um bom voo. Ô, doutor, 119.35, grato, bom trabalho, tá regrado. Pode voar com o cabo, o Guardião 02. Proposta livre para coordenação, Guardião 02. Livre para coordenação, grato, pode ir. Faz o 4299, tá na escuta do solo. Seu Juliette, a gente vai para Ouro do Tote, Proa do Boa do Tote. Tá Sabatão, gosto de bilhete, mantém as condições virtuais no corredor forte e parte para regresso. Essa é para parar o regresso, vista de gás. Sabatão, Mike Bravo, uniforme de Sami Recife, 1-2-5, decimal 1, 1-3-3, decimal 2-5. 1-2-5, 1, até 1-3-3, 2-5, Mike Bravo, uniforme. Bloqueio iniciando afastamento 2309. Sente a parte na final, posto aéreo 2309. Portará na final 2309. Autorizado. Trip 5221 no chame táxi. Sente livre para a coordenação, Papa Romeu, Índio, November Alpha. Iniciando curva base, baixado travado, 2309. Sente a parte nacional, 2309. Matará. Golfe Bravo, INSA, desce para 2000 pés, esquina H1017. Reparte no afastamento, correção, reparte no bloqueio, iniciando afastamento. Ingressando na final, 2309. Postaram 2309, está me tornando noite do sinal meio. 118-6. Torre Força Aérea 2309, final do procedimento NDB para 17. Força Aérea 2309, bom dia. Confirme se já está baixado, travado, visual com campo. Baixado, travado, visual com campo, confirmo. Gente, Força Aérea 2309, autorizado pouso na pista 17, o vento 1000 graus com 8 nós. Livre pouso no 00 com 8, gente. 1268, agora o azul 408. Trip 5221 para o táxi, POB 60, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Gente, o Trip 5221 está livre o táxi pela táxi Lima e Mike. E já na Lima, chame a torre em 18-6, o ajustando 017, boa viagem. Via Lima e Mike, já na Lima, 118-6, 1017, obrigado para retorno, bom trabalho. Torre Salvador, bom dia, 35221 em direção da Lima. A torre agora em 186. A 35221. 4299. Força Aérea 2309 no solo aos 35, reporta liberando na Lima, à esquerda. Na Lima? Afirmo, na Lima, última esquerda. Na última esquerda está desolvo o Felipe agora, iniciando a curva aqui. Afirmo, ao liberar na Lima, vai chamar o solo 121 no decimal 9 para ingresso no PAC. Força Aérea 2309. E ao liberar aqui na Lima, 1219. Salvador, azul 4299. Prossiga, 4299. Guarda a localização para Campinas. Localização para direto. Autorizado, Golfo Bravo indo, reporte no afastamento. Ingressar na Taxiway Delta. Caraca, eu sabia do espaço principal e espaço do trem. Olá, azul 4299. Azul 4299 está autorizado, Campinas. O nível é o 300. O decolagem da pista 35 com curva à sua direita. Subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge. Intercepta a peso Luna 6 e prossegue conforme o plano. O controle 19 decimal 35, acione 5456. Autorizar 300 para Campinas, decola fica de curva direita, na Dael, Leda, após Bridge, câmbio do Luno 6, 1935 controle, 5456. Correto, azul 4299, chame pronto, vai puxar e acionar. Solicita da presença, acionamento na posição e posterior pushback. Ok, reporte pronto para o pushback, está livre acionamento na posição. Livre decolagem da 17, o vento 130 graus com 10 mais.